a voz da alegria. Todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. A Voz da Alegria, e pode sempre ouvir depois em podcast também as edições em radioboanova.sapo.pt. Temos sempre como pano de fundo, a voz, nesta Voz da Alegria, o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em agosto, e serve e vai servir como pano de fundo sempre nestes programas. Às vezes em português, outras vezes em outras línguas, mas é esse o objetivo, lembrarmos que as jornadas estão mesmo aí à porta. Hoje vamos falar, como eu disse, da Associação de São João Paulo II, a doutora Maria José e também o João Andrade, hoje são os porta-voz da Associação. Obrigado por estarem aqui mais uma vez, os dois. Obrigado, João, por estares aqui, que é das primeiras vezes, mas a doutora Maria José também, aqui, a voz ativa desta Associação. Boa tarde, vamos lá então ao assunto que nos trouxe bem hoje aqui. Muito boa tarde, dizer que é com profunda alegria que voltamos ao vosso encontro. E daqui dos estúdios enviamos a todos, sem exceção, um abraço em Cristo, desejando uma feliz sexta-feira e um bom fim de semana, com muita alegria. É isso mesmo que nós desejamos, daqui para quem nos ouve e nos fala. Vamos lá então falar um pouco mais sobre a Associação. Muito bem, nós muitas vezes somos questionados do porquê. Porquê uma associação fundada na pessoa de São João Paulo II em Oliveira do Hospital? E isto, na verdade, acaba por ser a consequência de uma organização que a própria Diocese acabou por decretar. Foram criadas unidades pastorais na Diocese de Coimbra, bem como noutras, e em Oliveira do Hospital, nomeadamente a paróquia de Oliveira do Hospital foi incluída naquela que é a unidade pastoral de Oliveira do Hospital. Com esse pressuposto de ser criada essa estrutura, ela foi dedicada a quem? Precisamente a São João Paulo II. Ou seja, tendo nós São João Paulo II como padroeiro da unidade pastoral, quase que fomos obrigados, digamos assim, a organizarmos também no sentido de criar uma associação que pudesse efetivamente apoiar esta estrutura da unidade. E, no fundo, dar algum apoio às estruturas, ao clero e às estruturas religiosas que já existem, e também fazendo homenagem a São João Paulo II, à sua vida e à sua obra, e acabando por ser, então, esse ponto, o ponto de partida para a associação que se veio a constituir. Uma associação que não foi automática, não é? O João também fez parte do grupo que de fiéis que se reuniram, que foram preparando todo este percurso e levou bastante tempo. Sim, de cerca de 2 anos, mais ou menos, para conseguirmos depois levarmos isto avante, porque sim, entendemos que, pronto, São João Paulo II devia ser o padroeiro desta nossa unidade pastoral. Estamos aqui todos, pronto, já que havia a unidade pastoral de sete freguesias, agora como já somos 8, com a entrada de São Pai de Gramaços, e então uma maneira de unirmos a nossa unidade pastoral, temos também São João Paulo II como nosso padroeiro. Foi por isso que se pensou na altura, E seguiu-se em frente, mas foi um trabalho árduo até chegar a... E o propósito é um propósito, de facto, muito relevante e que nos deve deixar a refletir. É que a ideia é que deixemos este bairrismo, a forma de pensar muito local, muito concentrada na nossa própria paróquia, e que pensemos os eventos, as celebrações, o próprio relacionamento entre todos os fiéis, de uma forma bem mais alargada, e não há dúvida que a unidade permite isso mesmo. E a associação não é de Oliveira do Hospital Sede, a associação está para além de fronteiras físicas, naturalmente, até para além das próprias fronteiras concelhias e da região, uma vez que nós temos associados por todo o país. E até alguns no estrangeiro, alguns imigrantes connosco. Portanto, é basicamente essa a razão de ser desta associação, e que motiva precisamente, ou vem fomentar, esta relação entre fiéis, entre paróquias, entre paroquianos, para que haja um espírito diferente, um espírito mais arraigado, mais consciente de que nós formamos um corpo, que somos este corpo que é a igreja viva das pessoas, que não podemos estar apenas confinados nos nossos templos, que os há vários e lindos e de facto dignos de louvor, mas Deus é um só, e nós, como seus seguidores, também somos um só povo. E é este sentimento de unidade que deve ser efetivamente sublinhado, é com este espírito, precisamente. Depois, a associação tem, de facto, outros objetivos também. Neste caso, o que é que vos atrai mais na pessoa de São João Paulo II? Olha, de facto é assim, porquê São João Paulo II, não é? Pergunta-se muitas vezes. Era mais difícil, mais fácil responder ao contrário. Por que não São João Paulo II? Porque, de facto, a gente não encontra... São tantos os motivos para nós nos sentirmos honrados por ter um padroeiro desta dimensão, que há uma série de circunstâncias que nós podemos, a título meramente exemplificativo, de indicar, mas o fascínio pela pessoa de São João Paulo II é algo... O João tem a sua experiência, eu tenho a minha, mas eu tinha 7 anos de idade quando São João Paulo II assumiu o pontificado. E, de facto, eu cresci com essa reverência ao Santo Papa, com a imagem dele, que me foi acompanhando na minha meninice, na minha adolescência, já na minha fase adulta, e, portanto, foram 27 anos de pontificado, e marcou-nos a todos os cristãos de uma forma muito profunda, muito profunda. E não só as ideias que ele tinha sobre as modificações que fez na Igreja, a sua abertura à Igreja, que estava um bocado fechada. Na altura estava uma contestação, por haver assim, num momento, uma abertura tão grande. Teve uma abertura tão grande porque houve alguns assuntos que foram debatidos e houve uma abertura, embora ele, coitado, não pudesse fazer mais, porque também tinha alguns entraves dentro do próprio clero, mas, e como diz a Zezinha, foi o Papa que nós, pronto, eu já tinha um bocado mais que 7 anos, mas foi, pronto, que nos marcou. Marcou a todos. Foi aquela imagem que nós vimos ter toda a vida, e pronto, era o Papa dos afetos, era o Papa das viagens, porque ele preferia estar sempre ao pé do povo, e fez imensas viagens para estar sempre a acompanhar o povo, e pronto, e depois, no fundo, até à sua morte, quase como mártir, que esteve ali quase pedra e cal. Sensibilizou muito, de facto. A parte final dele, que foi muito complicada, já um desgaste de vida muito grande. É este exemplo de serviço, porque na Igreja é assim, quem está, está para servir. A exemplo de Jesus Cristo, foi isso que ele nos deixou de ensinamento, é o amor que devemos ter uns aos outros, e que existimos para servir os nossos irmãos, não para nos servirmos a nós próprios, mas para servirmos os nossos irmãos, os outros. E esse exemplo, que foi levado a um extremo de dificuldade que todos nós percepcionamos, não é? Quando São João Paulo II estava já na fase derradeira da sua vida, continuava a cumprir as suas obrigações diárias, mas com um sacrifício que nos emocionava até. Nos emocionava. E portanto, essa capacidade, essa determinação que ele teve até ao fim, é de facto um exemplo que não conseguimos esquecer. Depois, o João dizia, o seu sorriso, a simpatia, a afetividade fácil, o facto de ele ter sido capaz de quebrar um bocadinho com a ideia do inatingível, da pessoa que está num pedestal, que está num topo de uma hierarquia. Não, ele era simples, era uma pessoa que se relacionava com muita facilidade, que gostava de ir ao encontro do povo de Deus, de todos, e por isso é que ele tem, de facto, alguns recordes em termos daquela que foi a capacidade que teve de viajar e de ir ao encontro dos paroquianos. Num destes países que ele visitou, as pessoas deslocaram-se para o ver e sentiram que aquela imagem daquela pessoa estava ali presente, não era só aquela que víamos na televisão, ao domingo na missa, ou quando era nas cerimónias religiosas do ano, ou na Páscoa, mais na sala. Mais solenes, não é? Na Praça de São Pedro, ele em Roma, não, víamos as pessoas, ele veio a Fátima, houve muita gente, se deslocou a Fátima a propósito, esteve ali, porque era o Papa que estava presente, toda a gente via nele. O mundo cristão via nele um homem santo, como ele se veio a ser proclamado. Zezinha, começava a dizer, eu também nunca estive assim, mas eu fui a Roma há 3 anos, na peregrinação, ou 4, quando foi no jubileu, e nós ali na catedral, o túmulo dele é uma coisa impressionante para ser visitado, por isso a maior parte das pessoas vão agora a Roma, entram dentro da catedral para ir visitar o túmulo, e está tudo ali, fazem-se filas para estarem ao pé do túmulo de São João Paulo II. De facto, ele marcou, enfim, por tudo isso, pela sua capacidade de sofrer, o seu sorriso, a sua humildade, enfim, a bondade, os seus gestos de paz, a proximidade junto da sua comunidade, acho que marcou a diferença. Mas aqui há uma nota importante. Nunca tiveram perante o Papa São João Paulo II? Não, pessoalmente não. Aliás, assumo... Normalmente costuma ser um exemplo que nós vimos ao vivo. Eu também não. Hoje em dia estamos francamente privilegiados. Somos privilegiados pelo facto de termos meios de comunicação que nos permitem acompanhar. E, portanto, nós, apesar de não conhecermos, mas sentimos-nos muito próximos, porque acabamos por ter muita informação acerca dos nossos papas, mesmo aqueles que sucederam a São João Paulo II, e de facto não são figuras estranhas, distantes, já as temos como parceiros, como alguém que caminha connosco ou com quem caminhamos, e temos essa falsa ideia de que de facto conhecemos, não conhecendo fisicamente ou presencialmente, mas naturalmente que eu gostaria, estou quase com 52 anos e acho que já é mais do que a hora de na presença da presença do Santo Padre. Eu espero conseguir do São João Paulo II só esteve em frente ao túmulo, conforme te disse, mas o Papa Francisco já estive 2 vezes. Muito bem. Já estive perto de Francisco deste, já estive 2 vezes perto dele. Há aspectos que se destacam, e aquela que o São João Paulo tem nas viagens, talvez seja essa, mas há alguns que gostassem de destacar no seu pontificado nesta altura? Sim, o João estava a falar nas viagens. Nós tivemos o cuidado de fazer aqui um estudo, portanto, fundamentado, e percebemos que o Papa São João Paulo II realizou no seu pontificado 104 viagens apostólicas fora de Itália. Mas no interior do país foram 146. Ou seja, das 333 paróquias romanas, foram visitadas 317. Estão apenas 16, se não me engano, 16 paróquias que ele não conseguiu visitar. O que é realmente revelador da intenção tão específica que ele tinha de se encontrar com as pessoas, estar perante elas, ouvi-las, e por isso quando o João falava aqui das transformações dentro da Igreja, não se pode fazer isso sem ouvir os fiéis, sem estar perto deles, sem conhecer a realidade concreta, e o facto de ele ter acompanhado também os trabalhos do Concílio Vaticano II permitiu que essa reflexão da Igreja, ele contribuiu para essa reflexão da Igreja, do seu papel da Igreja e a sua relação com a humanidade, e foi muito importante, e de facto ele acabou por, para além desse trabalho interno, também ter sido um Papa que teve a preocupação de se reunir com líderes nacionais, e ele tem também centenas de reuniões, que ultrapassou de facto todos os números dos seus predecessores. E há aqui um exemplo muito concreto que nós não podemos deixar de salientar, é que São João Paulo II foi de facto o primeiro Papa a entrar e a rezar, a orar numa mesquita. E isto porque ele esteve em Damasco, na Síria, com um propósito, um dos quais seria de visitar o sepulcro de São João Batista, que está ali sepultado, e a verdade é que ele, respeitando de facto a cultura muçulmana, descalçou-se, entrou num templo, e um templo que foi motivo, a mesquita foi motivo de muitos desaguisados com cristãos, porque havia um templo que foi demolido parcialmente, onde depois se ergueu uma parede, e enfim, houve ali alguns conflitos, e ele, com a sua humildade, descalçou-se, entrou, orou, e acaba por fazer uma afirmação que eu penso que é muito importante e que hoje nos vai também ocupar um bocadinho na segunda parte, e dizendo exatamente isto. Por todas as vezes que os cristãos e os muçulmanos se ofenderam entre si, precisamos buscar o perdão de Todo-Poderoso e oferecer uns aos outros o perdão. Ou seja, ele chamou aqui a atenção para um tema que é inerente ao ser-se cristão, que é a questão do perdão. O tema do perdão. E com toda a simplicidade e a humildade que lhe era característica, diz que sim, que era preciso pedir perdão a Deus, quem se andou a degladiar por causa de um espaço do culto, afinal o culto é dirigido a Deus e é para estabelecer laços e ligação entre os irmãos, e que, assim sendo, muçulmanos e cristãos deveriam também pedir perdão uns aos outros. Portanto, teve essa capacidade de se apresentar de uma forma bastante terna e tolerante perante aquele cenário, e acho que isso foi um sinal muito positivo daquela que deve ser a coabitação entre diferentes preces, religiões, e da tolerância que temos que ter todos, aqueles que somos pessoas de fé. E, portanto, esse tema do perdão, nós vamos aprofundar um bocadinho mais na segunda parte, porque São João Paulo II deu o exemplo na primeira pessoa. Não andou a pregoar, ele fez exatamente aquilo que hoje fica como exemplo e que é matriz do cristianismo, que é a capacidade de nos perdoarmos, de sermos perdoados e de pedirmos também perdão, e perdoarmos os outros. Antes do momento musical, o João tem aqui uma deixa para a reflexão. Pois, sim, depois do momento musical que se segue, faremos um anúncio muito importante. aguardem para saber. É, e vamos ver o que é isso nesta edição, A Voz da Alegria. Estamos com 5 minutos a separar-nos das 18, perdão, altura em que a Beatriz Cruz, pouco depois, e hoje mais alguns minutos, depois de ter aqui a informação toda. Entretanto, ouvimos este Ninguém Te Ama Como Eu, é o tema que hoje nós lhe sugerimos. Estamos então na Voz da Alegria e a falarmos sobre a Associação São João Paulo II. E havia surpresas para fazer, havia uma surpresa para, pelo menos, divulgar. É verdade. Nós queremos começar já a fazer um anúncio que espero que seja sinal de muita alegria para os ouvintes e que é simultaneamente um desafio. Só antes da Zezinha fazer o anúncio. É só para dizer aqui mais chega, porque pronto, a associação tem estado um bocado parada por causa do Covid e desta situação toda. O ano passado começámos, voltámos aos trabalhos e agora é a nossa intenção começar a trabalhar nela em força para ir para a frente. Exatamente. Então, vamos ter este momento que a Nazazinha vai, que é o nosso início este ano, através das, no dia de São João Paulo II. o que vai decorrer. Isso é a palavra. Exatamente, nós vamos então celebrar uma vez mais, nunca deixamos de o fazer de forma mais contida, menos contida ou mais emblemática, mas nunca deixamos de celebrar o Dia da Unidade Pastoral. E este ano anunciamos então que será dia 16 de Abril. É o primeiro domingo depois do domingo de Páscoa, é sempre, é o domingo da Divina Misericórdia, efeméride, que foi instituída precisamente por São João Paulo II, e portanto, nesse dia, vamos celebrar em conjunto, em unidade, todos esta data, esta data que assinala a comunhão de todos os fiéis desta unidade pastoral. Temos naturalmente, já com essa perspectiva de marcar este regresso à normalidade, vamos ter a oportunidade de contar com um celebrante que não é, ainda não tinha tido a oportunidade de estar connosco neste dia e que este ano estará, não é Sim. verdade, João? Sim, pela primeira vez conseguimos que ele venha celebrar a Santa Missa. E estamos a falar de... O Sr. Bispo de Coimbra, Dom Virgílio. Dom Virgílio estará connosco, é? E, portanto, muita alegria, com muita alegria acolhemos esta disponibilidade do Sr. Bispo Dom Virgílio Antunes, e isto tem que nos entusiasmar, tem que funcionar com mais uma força motora para todos os que vão estar por detrás deste evento e por todos aqueles que vão celebrar esta data. Portanto, contamos com o vosso entusiasmo, com a vossa presença. Vai ser um dia de facto magnífico e que nos vai a todos marcar, como já aconteceu anteriormente. Mas as surpresas não ficam por aqui. Ainda temos mais uma novidade. É que neste dia, precisamente no dia 16 de Abril, e no âmbito de uma peregrinação que ocorre no país anfitrião das Jornadas Mundiais da Juventude, e que este ano nós sabemos é Portugal, serão as jornadas em Lisboa, há uma peregrinação que ocorre no país de acolhimento, e que é precisamente a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. E, portanto, estamos a falar da cruz e do ícone Nossa Senhora. E esses símbolos, neste dia, vão estar por terras de Oliveira do Hospital e vão estar presentes no palco que servirá para a missa campal que iremos organizar. Portanto, vamos estar perante os símbolos originais, os verdadeiros, aqueles que São João Paulo II generosamente deu aos jovens. Foi São João Paulo II que deu a cruz, que estará em exibição em Oliveira do Hospital neste dia, e também o ícone de Nossa Senhora com um menino, que de facto são dois símbolos que estão intimamente ligados às jornadas. E será um privilégio podermos vislumbrá-los, poder contemplá-los aqui na nossa unidade pastoral. Mais um motivo de reforço deste entusiasmo que nós queremos que todos tenham para estarem presentes e para viverem na primeira pessoa este momento, que será seguramente um momento muito bonito, preparado com muito carinho e que vai ficar na nossa memória como um momento de união e de força, de comunhão, e que nos vai fazer bem a todos, seguramente. Portanto, é um dia para fixar, não é? Exatamente. É um dia para fixar, dia 16 de Abril. E podem vir todos, porque será no Parque do Mandanilho, por isso há espaço para todos, para acolher toda a gente. Por isso, falta de espaço não há. Dia, então, 16 de Abril, é o primeiro domingo depois da Páscoa, o dia da Unidade Pastoral, a presença do Bispo Dom Virgílio Antunes, e também motivos suficientes para, então, voltar a estarem todos juntos. Aliás, já se lá fez mais eventos destes, e que tiveram, foi de facto um sucesso. E, é verdade, e é um espaço memória muito viva digno do espaço que nós temos feito. Tido a sorte do município colaborar sempre connosco, e continuamos a contar com essa disponibilidade e com esse apoio e, portanto, será, não há outro lugar de eleição, só precisamos é que São João Paulo II converse com São Pedro para evitar qualquer intempérie no dia, e assim esperemos poder contar com um dia de sol e que seja acolhedor também para aquilo que se vai ali passar. Falamos de outro tema, o tema do perdão com São João Paulo II. Exatamente, há pouco quando falávamos de o que é que mais nos atrai na figura de São João Paulo II, podemos dizer também que é a capacidade que ele teve de sofrer e de perdoar. E isto vamos a viver um bocadinho a memória para um evento que todos nós não conseguimos também esquecer, que todos sabem, e que São João Paulo II tinha tomado posse, ou foi eleito a 16 de outubro de 1978, eleito Papa, e a verdade é que no dia 13 de maio de 1981, estavam apenas passados dois anos e meio do seu pontificado, na Praça de São Pedro, ele sofre um atentado muito, muito grave. E, portanto, eu penso que todos nós, porque já vimos as imagens repetidamente na televisão, temos presente a forma fraterna com que São João Paulo II estava entre os fiéis, o momento em que ele agarra uma criança que lhes é apresentada pelos pais, em que ele pega nela ao colo, abençoa, e quando a entrega aos pais, ouvem-se tiros e de repente percebemos que São João Paulo II cai nos braços do seu secretário, e o Papa Móvel desloca-se a grande velocidade para o Vaticano, depois do Vaticano para o hospital, onde São João Paulo II foi submetido a uma cirurgia muito demorada, muito prolongada, e em que os fiéis estavam na Praça de São Pedro a orar, chorar e desesperados, sem saber aquilo que se iria passar. A verdade é que a esperança no coração dos fiéis permaneceu em todos nós, e efetivamente foi possível salvar a vida de São João Paulo II, que esteve profundamente comprometida. E o certo é que, onde é que entra o perdão? O certo é que 3 dias apenas depois do atentado, 3 dias apenas, as imagens que nos chegavam era da janela do escritório do Papa, a janela aberta e vazia. A figura do Papa não aparecia. Mas graças à rádio, foi possível, para os fiéis que ali se concentravam, transmitir uma gravação feita de São João Paulo II, e É extraordinário aquilo, as primeiras palavras que ele dirige aos fiéis têm um conteúdo muito, muito inesperado, e que nós vamos aqui citar para que os ouvintes possam ter a avivar a memória. E as palavras foram: rezo pelo irmão que me atingiu, a quem eu sinceramente perdoei. Unidos a Cristo, sacerdote e vítima, e ofereço meus sofrimentos pela Igreja e pelo mundo. Isto é qualquer coisa, não é? Uma pessoa que não se vitimiza, não avança, não partilha o seu sofrimento, apenas diz que reza pelo irmão que o atingiu. E, portanto, a quem perdoou sinceramente. E no fundo, faz aqui depois uma une-se a Cristo e ao seu sacrifício de cruz, dizendo: unidos a Cristo, eu ofereço os meus sofrimentos pela Igreja, a Igreja que somos nós. Ofereceu esta provação, grande provação, por todos nós e pelo mundo. Portanto, uma mensagem belíssima, linda, que nos tocou a todos profundamente. E se isto não bastasse e não fosse suficiente, o que é que acontece? 2 anos e meio depois, o João Pode adiantar o que é que acontece. Ele vai visitá-lo à prisão de onde estava, e estiveram reunidos os dois muito tempo na sua cela. O que foi dito e o que falaram, ninguém sabe, ficou entre os dois. mas que... Há imagens que atestam esse momento, sim, mas não foi permitido o áudio, portanto, foi uma conversa privada, a ideia não era... Não era de todo fragilizar aquele homem, era ao contrário. São João Paulo II foi em paz, deu um abraço ao seu agressor, abraçaram-se, sentaram-se frente a frente e conversaram. O turco Aliarca, um jovem rapaz, esteve ali na presença do Santo Padre e conversaram, quase sussurraram ao ouvido palavras, estiveram mesmo muito próximos e foi um encontro ainda bastante demorado e que, lá está, estas imagens, estes gestos chamam a atenção para aquilo que é essencial, é que um cristão, um verdadeiro cristão, tem que ter a capacidade de perdoar e de admitir as suas falhas também para ser merecedor do perdão. E eu penso que seria oportuno agora, porque este gesto de São João Paulo II tem sido estudado, refletido, no sentido de evidenciar o que há de puro cristianismo nesta atitude, e o Papa Francisco já a esse propósito deu-nos uma deixa daquilo que de facto justifica a capacidade de perdoar. Vamos ouvir. A única forma capaz de conquistar o coração dos homens é a ternura de Deus. Aquilo que encanta e atrai. Aquilo que abranda e vence. Aquilo que abre e liberta das cadeias não é a força dos meios nem a dureza da lei, mas a fragilidade omnipotente do amor divino, que é a força irresistível da sua doçura e a promessa irreversível da sua misericórdia. Ou seja, uma mensagem, como nós percebemos as palavras aqui do nosso Papa Francisco, a dizer que há ternura em Deus. Se há ternura em Deus e Deus perdoa, nós não podemos fazer nada senão seguir-lhe o exemplo e sermos capazes de perdoar. Agora, fácil é afirmar, dizê-lo, fazê-lo é muito mais difícil. E por isso é que o Papa Francisco, outrora, nas Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia, acabou por, a propósito deste tema, dizer aos jovens o seguinte: a mensagem da misericórdia divina constitui um programa de vida muito concreta e exigente, porque implica obras, ou seja, não basta proclamar, é preciso atuar. E uma das obras de misericórdia mais evidente, embora talvez das mais difíceis de praticar, é perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos fez mal, àqueles que consideramos porventura até como inimigos. Tantas vezes como parece, difícil é perdoar. E no entanto, o perdão, e é aqui a perspectiva que nós devemos ter, o perdão é um instrumento que é colocado nas nossas mãos frágeis para alcançar a serenidade do coração. Aquilo que um cristão tem que perceber, e que nós não podemos ignorar, é que deixando de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança, conseguimos ser felizes, porque vamos encontrar paz no coração, paz na nossa alma, e portanto esse bem-estar interior daquele que viveu um mal, um prejuízo, uma ofensa, esse estado de paz que se pode alcançar e que só se alcança através do perdão, cria antes de mais bem-estar em si próprio e no outro que nos ofendeu. Portanto, isto é uma lição de vida e é a lição de São João Paulo II e é aquela, é uma missão difícil, assim o diz o Papa Francisco, mas que está ao alcance de todos nós, está ao alcance de todos nós. Daí também podemos falar da oração pelo perdão. Exatamente. Nós tivemos o cuidado aqui, e temos sempre, de nos socorrermos daquilo que é património que nos foi deixado por São João Paulo II, e ele redigiu, elaborou diversas orações, e tem uma também que se coaduna a ser hoje lida, e que é curioso, é sobre o perdão, mas um perdão como compromisso, compromisso de um ano que se inicia. E nós ainda estamos no primeiro mês do ano, estamos a hoje é dia 27, portanto há 27 dias do ano que iniciou, e portanto vamos assumir, vamos juntos fazer esta oração, cada um em sua casa, em silêncio, mas como um propósito para este ano de 2023. Vamos ouvir. Ó Cristo, crucificado e ressuscitado, damos-te graças, pedimos-te perdão por todo o mal que se manifesta no coração humano e no mundo, por todo o bem não realizado neste ano. Pedimos-te perdão, adoramos-te na tua ressurreição. Como o apóstolo Tomé, que a princípio não acreditou na tua ressurreição, tocamos os sinais da nossa redenção nas tuas mãos, nos teus pés e no teu peito, enquanto exclamamos com fé viva: meu Senhor e meu Deus, escuta o nosso grito, esta mensagem pascal da Igreja, que ela ressoe com um longo eco nas saudações de alegria ditas nas diversas línguas, em que os teus seguidores, por toda a parte do orbe terrestre, professam e proclamam a fé na ressurreição. Amém. Muito bem, aqui chegados, resta-nos então renovar os votos de alegria para este fim de semana que se inicia, e despedir-nos. Fiquem bem e alegres. O programa Alegria no Ar estará de volta na próxima sexta-feira. Até lá, então. São João Paulo II, rogai por nós e conduzimos à santidade. É isso mesmo. É isso mesmo, está então este programa completo e, como sempre, à sexta-feira. Hoje foi mais extenso, ultrapassámos de facto um pouco, mas também porque era o essencial falar aqui destas atividades da Associação São João Paulo II, que patrocina este programa à sexta-feira e que pode ouvir depois em podcast, e temos também programado ser repetido ao domingo em horário que estamos de facto todos a definir. A presença de João Andrade, obrigado, a professora Maria José, e as desculpas à Beatriz, hoje a jornalista que tem muita notícia para dar, que saiu fora do normal, mas que ela já a seguir pega na informação local e regional para todos vocês. Foi um prazer estar consigo, um abraço do tamanho do mundo, fique bem, um grande fim de semana. Procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além, Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou viver, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Boa Nova, informação às 18 horas com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 18 horas. Hoje, de facto, um pouco mais tarde, depois de escutarmos então mais um programa A Voz da Alegria. Então, em destaque esta altura, o calendário desportivo do fim de semana. O município de Tábua aceita transferência de competências no domínio da ação social. Oliveira do Hospital Ceia e Arganil, distinguidas como autarquias mais familiarmente responsáveis. Estradas do Maciço Central da Serra da Estrela, reabertas ao trânsito, e o tempo frio vai manter-se até ao próximo mês de fevereiro. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio da Proturbo. Faça o seu check-up para a inspeção automóvel. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital disputa a 16ª jornada da Série B da Liga 3 no Reduto do Amora. A partida tem início às 15 horas de amanhã, sábado. Em basquetebol, na 13ª jornada da Proliga Zona Norte, o Sampaense Basket recebe em casa este sábado, pelas 4 da tarde, o Iliabum. Na modalidade de hockey patins, o H Sport recebe em casa o Senap. O jogo da 14ª jornada da 3ª Divisão Zona Norte B acontece pelas 20h30 de amanhã, sábado. No domingo, dia 29, pelas 3 da tarde, disputa-se a 19ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra. O Lagares da Beira recebe o Penalense, o Nogueirense recebe o Marialvas e o Torizense recebe a Académica. Este fim de semana é dedicado também à taça no Inatel. Em futsal, a Sociedade Recreativa Ervedalense recebe o Orvanense. A partida dos quartos de final acontece pelas 18 horas de amanhã, sábado. Em futebol, o Vasco da Gama do Seixo da Beira recebe o Bobadelense. O Sanjenense recebe o Seixo de Mira. Ambos os jogos estão marcados para as 3 da tarde de domingo. Jogos então referentes aos quartos de final. No quadro da transferência de competências no domínio da ação social da Administração Central para as autarquias locais, o município de Tábua decidiu assumir tais competências a partir do próximo dia 1 de março, na certeza de se encontrarem reunidas condições para tal e da sua importância para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos munícipes. Segundo nota da autarquia, de entre várias competências a transferir, encontra-se a responsabilidade por assegurar o serviço de atendimento e acompanhamento social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social e de acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção, prevendo-se que tal possa ser contratualizado através da celebração de um acordo específico com IPSS ou equiparadas. Em reunião pública descentralizada realizada na freguesia de Carapinha, a Câmara Municipal de Tábua aprovou o protocolo de parceria institucional com a Santa Casa da Misericórdia de Tábua, através do qual será garantido o serviço de atendimento e acompanhamento social em todo o concelho e acompanhamento do processo de inserção de 130 agregados familiares beneficiários do rendimento social de inserção de Tábua. Para a execução deste protocolo, que tem associado um encargo financeiro anual por parte do município de cerca de 112 mil euros, será disponibilizada uma equipa técnica que vai funcionar diariamente no apoio aos respectivos beneficiários. O município de Oliveira do Hospital foi ontem galardoado com a bandeira verde da autarquia mais familiarmente responsável e acaba de integrar-se à rede europeia de municípios amigos das famílias, criada pela Confederação Europeia de Famílias Numerosas. Estes importantes reconhecimentos pela implementação de políticas amigas das famílias foram entregues ao presidente do município, José Francisco Rolo, durante a cerimónia levada a cabo pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis em Coimbra. O município oliveirense renova pelo 8º ano consecutivo esta importante distinção, recebendo por isso a bandeira com palma por investir na construção de políticas integradas e transversais de apoio à família e desenvolver um conjunto de medidas e boas práticas em matéria de apoio a famílias em todo o concelho. Além disto, o município de Oliveira do Hospital passou a integrar a rede europeia de municípios amigos das famílias, tratando-se de mais um reconhecimento por uma entidade externa europeia dos seus esforço para desenvolver e melhorar continuamente políticas de apoio à família. A missão desta rede, que integra municípios de 8 países europeus, é fornecer apoio, ferramentas e recursos aos municípios para desenvolver e melhorar uma cultura amiga da família. Também Arganil foi distinguida como a autarquia mais familiarmente responsável pelas medidas de apoio às famílias implementadas ao longo do ano de 2021. O galardão, atribuído pelo 6º ano consecutivo, foi recebido pela vereadora da Ação Social, Elizabeth Oliveira. Arganil recebeu também a bandeira verde com palma, a mais alta insígnia exclusiva para os municípios que conseguem manter ou incrementar as suas políticas de apoio às famílias por 3 ou mais anos consecutivos. A Câmara Municipal de Ceia foi também distinguida, mas pelo 13º ano consecutivo, com esta bandeira verde da autarquia mais familiarmente responsável. Este ano, pela primeira vez, o município de Ceia recebeu adicionalmente o certificado de autarquia amiga das famílias, atribuído então pela Rede Europeia de Autarquias Amigas da Família, que a autarquia senense integra conjuntamente com 80 municípios de 8 países. As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela reabriram hoje ao trânsito, depois de terem sido encerradas no dia de ontem devido à queda de neve. Segundo o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, a circulação rodoviária foi restabelecida hoje de manhã nos troços rodoviários Piornos Torre, Torre, Torre e Torre Lagoa Comprida. As estradas do maciço central da Serra da Estrela estavam encerradas ao trânsito desde as 3 da tarde de ontem devido à queda de neve. Segundo o Comando Subregional, na Serra da Estrela, que permanece fechada à circulação rodoviária, é a Estrada Nacional 338, que faz a ligação entre Piornos e Manteigas. A via está encerrada por decisão da Infraestruturas de Portugal devido a pedras que caíram pela encosta por causa do incêndio que atingiu a Serra da Estrela no verão. E por falar em neve, falamos obviamente de frio. O tempo vai continuar frio, com temperaturas mínimas baixas, pelo menos até quinta-feira da próxima semana, com emissão de aviso amarelo para todo o território do continente. Bragança, Vila Real, Guarda e Braga serão os distritos onde as mínimas serão mais baixas, variando entre os 4 e 6 graus negativos. Por causa das temperaturas mínimas baixas previstas para os próximos dias, foi emitido pelo IPMA o aviso amarelo para todos os distritos do continente para sábado e domingo. Os 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos, devendo ser renovados estes avisos na próxima semana. No fim de semana, em Oliveira do Hospital, as temperaturas vão variar entre 2 graus negativos e 9 graus de máxima. E falando de frio, também não quer demais reforçar esta ideia de que deve circular então com muita precaução devido ao gelo na estrada. O tempo frio vai manter-se então nos próximos dias, situação que pode potenciar a formação de gelo na estrada. Seja então prudente, adote uma condução defensiva e deve manter-se atento e circular com máxima precaução, nomeadamente nos pontos críticos das estradas municipais e por isso mais propícios à formação de gelo no piso. Ficamos por aqui nesta edição das 18 horas, hoje um pouco mais tarde. Da minha parte é tudo, desejo um resto de uma boa tarde, até amanhã e um bom fim de semana. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio da ProTurbo. Faça o seu check-up para a inspeção automóvel. Boa Nova. Informação às 18 horas com Beatriz Cruz. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. De Oliveira do Hospital. Para todo mundo. Detamo-nos na exceção onde tentei ser um ensaio. Somos alvo da emoção. Ficou refém de quem me tem.